o ponto de espera e posto para decolagem, ajuste de altimetria 017. Próximo. Ok, dá para servir a gente, a gente está pronto para partir. Estimar meu gesto 530 em área decolar no pista no 0, vento 120 graus, minha dúvida de lança. Estou da minha área decolar, 6075, pista no 0. Aguardando a segregação 349. solicito o nível 400, o bolo no 349 ou o copia 38? É o copia 38, pode mandar. Aqui é autorizado para SA Bravo, o meu Julião, Santos Dumont, nível de voo 380, decola da pista no zero com a primeira curva direita, e na seguida São João, linha das Dóquimas. Pós-Dóquima, eu perco no 44 e segue via rota do plano. Aciona 5151, controle Salvador 1208. 380 para Rio de Janeiro, decola da zero direita, subida São João, depois Dóquimo. É 3,44, traz conta de com e o controle de saída. 1,20, décima 8, e a saída será São João, transição dócil. São João, lenda após lenda dócil. Uno, lenda e após dócil. E o controle de 1,20, décima 8. Obrigado, bom dia. Resta o próximo, 3,4. Eu aguardo para o seu negócio. Ok, aguardo. Bom, 349 solos. 349. 349, você é estimado para iniciar o push? Tem mais 2 minutos. Gente. Eu quero que você chegue na 251 com 165 watts. 5 horas, Ariel. 5 horas, confirma. Estou na Rio 251, tenho ajustado direita via Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro 1067. Estou na Rio 251. Segue acionamento, voo no 349. Autorizado em 349, Xangai. Chamada. Sistema 0, vento, 1,40 graus, 9 metros. A linha fica agora, na vez de 5, chama o centro de Recife, 25, 1, antena 28, 35. 25, 1, 349, utilizado o táxi, a parte principal está com seu índio, no fundo de espera, reporte pronto para decolagem, hoje de gente, mas com 0 no teste. Acho que o índio, quando o aeroporto era pronto, voo no 349. Pode finalizar. Ok, sim, obrigado. Estima que você estiver pronto, bom ser estacionado. Pelo 379, utilizar de minério e decolar na pista 10, tanto no 52 graus, 7 metros. Ali decolar, é bom ser estacionado. Bueno, 349 do Colo 34, chama o controle no 208. 208, obrigado. Salvador, 1349, bom dia. 1349, contato radar, colégio sul, mantendo de voo 380, pós 2000, direto Leda. Pós 2000, Leda, só mantém 380, voo 349. Chama 6251, chama o centro Recife, 251, antena 2835. Pós 251, 235, ali, 2835. Golf, X-Ray Bravo, final da Netbox da remota 14 para a posição 8. Estou finalizando o negócio, Golf, X-Ray Bravo. Positivo, confirmando finalização do Revox para a posição 8. Excelente, mude a frequência livre. Obrigado. 49, chama no centro de Recife, 251, antena 28, decimal 35. 251, antena 28, 35, obrigado. 7-1, bom dia, Western 74 Guarulhos, prefere a subida São João 1. São João, a Alfa November de Floresta 1. São 3171, autorizado por Serra Bravo, Golfo Romeo, no vídeo voo 320, decola da pista no 0 com curva direita, subida São João, transição Mótima, Mike Oscar, Tango, Super Alfa. Após Mótima, transição 0, Tango, Bravante, Tabaté, segue via rota do plano. Aciona 5166, controle no 20 dos móveis. 5, oceano da identificação, para que você espere a senhora Bonfio, pela Pura de Bonfio, quando ele vai ao desse montanha, no jogo 050. Já estamos em Carapuz 3171.